Aí, eu falo é pra você, mano, que tá acelerado. Muita calma, Josie. Vejo uma pá de moleque que até queria se espelhar nos polícias. Mas se espelhar como? Me diz. Se o regime militar ainda existe, a ditadura persiste, morou, irmão? É nós em cena, quebrando a banca. Esse é o nosso lema, bom malandro não desanda. Direto da periferia, onde o rap é por amor. A cada batalha que passa, forma mais gladiador. Exemplo vivo de vitórias, me livrando das derrotas. Sou eu, Mano Del, representando de maloca. A frota de guerreiro que não se abala com nada. Talvez seja um sonho unir nossa quebrada. Mas persisto, insisto até o fim, correndo atrás. Chegando na humildade, mostrando que sou capaz. Desistente não tem honra, na terra dos honrados. Do G.O. com muito orgulho, sou do clima do Cerrado. Não pago de estrelinha, esnobando meus irmãos. Se tem grupo em destaque, aplaudo de coração. Pois a união começa pelos fortes. Sempre ajudando os fracos, abrindo caminho, dando suporte. Mostrando pros moleque que o rap é uma arma. Quando sabe interpretar, analisando o que nós fala. Se aqui dá uma merda, pra que transformar em esgoto? É o que o Batista quer apresentar no chumbo grosso. Desgosto pras coroas, ver os filhos mortos presos. E o cu de gravata rosa pra não perder o emprego. Diz que a Aparecida já não tem mais solução. Nosso povo dá audiência e deixa o cara com razão. Quando o pobre nasce em casa ou maternidade, seu futuro é sem estudo e 1% faculdade. O médico comenta com a enfermeira ainda na mesa. Esse vai ser traficante ou assaltante com certeza. Mas vai de nós mudar as estatísticas dos polícia. 20% se formando, menos trabalho pra perícia. É tudo no seu nome, vai, decide aí. Exterminado como rato, como homem resistir. É tudo no seu nome, então decide aí. Vivão aos 70 ou aos 20 já subiu. É tudo no seu nome, vai, decide aí. Exterminado como rato, como homem resistir. É tudo no seu nome, então decide aí. Vivão aos 70 ou aos 20 já subiu. Tem uma parte nego crescendo o zóio. Se mistura com os guerreiros, mas não é um de nós. Rebola pra cheirar, até imita minha voz. Papagaio e rato cinza é a mesma merda e tudo rói. Na porta da firma, cola até boy. Tem de 10, tem de 5, mostra neve pra nós. Não sou do Polo Norte e só converso a sós. Não conhece a malandragem e os cadáveres com lençóis. Quem deve é cobrado e no morro não tem herói. Voz que já oprime, que permanece firme. Pus nóia na sequência, muito louco de tine. Que cole, que é fiado, mostra o cabo do danado. O brilho do revólver, do oitão ventilado. Às vezes troca o tiro, tem que dar uns estalos. Prende break na sequência que vem vindo no embalo. Engata e põe a revolta no mesmo rastro. Esse é meu garoto, tá comigo lado a lado. Não tem mais que eu não atravesse montanha que eu não escalo. Joelho que não dobra pro armamento pesado. De maloca eu tô saindo fora do grave do rádio. É tudo no seu nome, vai, decide aí. Exterminado como rato, como homem resistir. É tudo no seu nome, então decide aí. Vivão aos 70 ou aos 20 já subi. É tudo no seu nome, vai, decide aí. Exterminado como rato, como homem resistir. É tudo no seu nome, então decide aí. Vivão aos 70 ou aos 20 já subi. Salve relato sangrento na fé, vamo aí. De maloca na função e o rap tá em mim. Pros loucos de plantão que me tromba pela rua, abre os olhos, vagabundo, que os termino continua. Os gambé tão na tela com a farda suja de sangue. Põe os moleque de joelho e brinca de bang bang. Rotineiro, vê isso no país do futebol, onde o pobre favelado nunca tem lugar ao sol. O boy brinca de médico retalhando paciente. Compra um diploma na skin e pratica na nossa gente. Os mano me ligou, mandei um salve pra cadeia. Tem homem no bagulho, mas sabe que a coisa é feia. A fauna de leões é rodeada pelos vermes. A lei é severa, acerto de conta prossegue. No rio não tem peixe, só bosta e poluição. O corpo flutuando, os bombeiros na natação. Moleque é encontrado, torturado e degolado. A cabeça sumiu, velado em caixão lacrado. Sofrimento pra família, assassinato dos polícia. Se alguém denunciar, vai dar trabalho pra perícia. Ainda vejo uns pau no cu que tem tudo entrar no crime. Por fama, mulher prego na areia, diz que é firme. Eu não o centro.